sua avisa para 196. Está para regressar ao Salvador, tá? Posta na tela. Pegou 1094, vai ser até 1180. 1180, o 094. Qual foi a marca de atraso da 9 milhas, escolheu 1180 para 360. É coordenal 330 pra gente, ô 094? Tem que irmos coordenar agora. Já. A 094 vai subir, esse é o 310 na proa a pouco, na presente. Direção Buco, então, sabe, restrito 310, 094. O carro mais forte fica para 3006. Carro mais forte sob o controle. Já fiz, já atingi o 060. O sorteio desse é 3006. Agora tem o pé, tá piado. O Gol 9233 chama Recife na frequência 1288 até na Pena 260. 1288 no 260, Gol 9233. Barra meus fotos de uma Índia controle. Recebo transponder, mas tem frequência livre. É, o som seu controle para central 105. É que chama controle 119-18. 198, Serra. Life é o meu alfa de frequência livre. Ajuste padrão. O Papai Romeu Mike Fox Lima está a 10 milhas da posição Duna, acima da navegação na proa de Duna, reduza para 1809. Acima da navegação na proa de Duna. Gente, estão a proa de Duna, Thiago Mike Fox. Duna 094, solicita o centro de círculo, nível 330, chama o mesmo na frequência 125.45, alternativa 126.85. Copiou, até a volta, 094. Para 1255 vai reduzir até 2009, operação para o sequenciamento, vai manter a proa 030, seu limite ao localizador. E deixa até 4.000 pés, ajuste padrão. Ativa a separação. Qual é a nossa meta? 030, limite localizador, reduzindo para 2009, desça para 4.000, ajuste padrão. 030, sentado pelo lote, 4.000, mais padrão, reduzindo para 200 mais na vez. Controle, bom dia, de passar para a fase do Lourdes da Serra. Lourdes da Serra, mantendo o meu 6 no Coro do Açor, reforço na Parada Barra. Vamos lá. Pilote Bravo Delta, vou levantar para o reporte de Visual Campo. Bravo Delta já está, Visual Campo. Bem, chame todo na frequência 1-1-8-9-5. Bravo Delta, boa tarde. Barra mais forte para 2003, reporte estabilizado, vai seguir o tráfego à frente, está a 6 milhas, 02320. Gente, Bravo Delta, o peço, o Charlie McCoy. Estabilizado no localizador 1-0 com pista vista, chame 6200. Na 200, torre na frequência 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, ou Xener 6200. Aí, certo. Qual é o seu escopo? 198. 198. A nossa intenção, quando mais próximo, é pousar na 1-7, ok? Ele informatou e reforçou estabilizado. Agora transferiu de comunicação. Controle azul 4207. O 4307, seu contato radar, 0360 via Dael. 360 via Dael, azul 4307. Eu vou chegar na 235, para o detector localizador, curva agora à direita na rua 050, destino para 267, eu posso estabilizar. Direita 50, 2000, reforçará na 25. Cuidado com os pistão no 0, 0 graus, meia dúzia de nós. Tente livre pouso na 10 para o Ocean Air 6200. Vigilância autorizada. Cuidado, final do ano 7 de ponta, final de 3 milhas na área de cada rimar. 7, bravo, Delta. Estou contigo. Interceptar, senhor, na 255. Tudo para o controle? Na 255, pode interceptar. Está pronto, autorizado, senhor, na 255. Ah, meu time. Mike Fox, Pasadena na presente, chame torre na frequência 1-8-295. Gente, 1-8-295, eu vou atar. Ei, muito bom dia, Papa Romeu, Charlie, Mike Fox. Papa Romeu, Charlie, Mike Fox, você bota no externo, baixado de trabalho. Bota lá, sim. Só que a intenção é cruzar na 1-7, é isso? Gente, é pro meu Charlie, Mike Fox, você bota no estéreo para cancelamento. Bota lá. Delta, o Juliette Bravo Delta, avistado, livre o pulso, pistão no 7, o vento, 140 graus, 8 nós. Bravo Delta. Sim, sente alguma transferência para a torre? Bravo, eu acho que eu posso te retratar a visão do campo. 0-0 no sol 3-4, livre da direita, chama o sol 1-2-1-1. 2-1 decimal 1 pro Ocean Air 6200. Confirma, 3-1-1. Já 3-1-9-1, 4 bordo, 3-6, saudando o quadro. Livre da Axa, tá ponto de espera da 1-0, via Pátio 1 em Índia, no ponto de espera do Oriuno 1-8-9-5, quem é 1-0, 1-3. Ajusta para o site Pátio Índia, chamando a sua presença. Muito bom dia, o Chanel 6200, Livrona, você escuta na Fox. 6200, Livrona Fox, bom dia. Taxi via Alfa Juliette para o Gate 3. Alfa Juliette para o 3, Chanel 6200. Para 255, chame torre na frequência 1-8-295. Beleza, 297. Em frequência. 207, chame o seu 3-6 na frequência 1-251, alternativa 3-325. 251-3325, azul 4-2-7. Já ligou o seu acredito para avisar com o campo? Afirmativo, já avisou o campo. Gente, a torre informa que o mesmo será tá sujeito ao tráfego, então chame a torre na frequência 1-8-95. 1-8-95, grato, servo. Servo, Fiosca, pro da rotatória, avisou o campo. Gente, Papa Romeu, Serra, Golf, Fiosca, vão pela rotatória, reporta na noite, cada domingo, confiança na gente, então faz. CGL 1-7, após pouso final. Gente. Seguinte, ala base pela direita do 17, baixa aprovado, pistola mais forte. Seguinte, Papa-Romeo Charlie, Mike Fox, avistado, livre pouso, pistola no 7, o vento no 30 graus, 7 nós. Baixou e travou, né? 255. Fecha M2, 55. Avistado, livre, pouso, pistão no 0. Vento no 20 graus, 8 nós. Repouso na 10, né? Salvador, tá 3191. Sim, tá 3191. Mantenha o ponto de espera. Mantenha, tá 3191. Vertical da rotatória, Serra, Golfo. Confirma, Cascavel 72, chamou? Negativo, Serra Golfiosa, Serra Vertical da Rotatória. Sim, Serra Golfiosa, autorizado final da 17, reporta na Vertical da RMAR 2000. Autorizado final 17, reporta Vertical da RMAR, Serra Golfiosa. Papa Romeo Charlie, Mike Fox, Mestalos 37, autorizado Backtrack da presente, agilizando no livramento na Bata. Tem sequência ali para a coordenação. Eu tenho um tráfego para não estar em contato com o controle. Está na sua posição de 11 horas a 6 milhas, mantendo no 1510. Sim, sim, sim. Animado, Serra Golfiosa. Papa Romeo Serra Golfiosa, cara. Certo? Usada pode ser emitida pista 171, entra na hora 130 graus, 9 nós. Livre pode ser emitida 17, Serra Golfiosa. Livre à direita, chama solo, vamos ver o jogo 1. Que cruza. Geral, recebo o transporte. Alô, Fox Lima, informe o seu estimado de pouso em Vitória. 504 na escuta para Tóquio. Esse horário fica bem complicado aqui pra gente, pra fazer um toque remetida, que a gente tem um movimento considerável de tráfego. Então assim, eu já informo de antemão que o senhor está sujeito ao tráfego e efetuar algumas esperas. E se possível para futuras coordenações, sugiro que o senhor faça em um horário mais propício, tá ok? Valeda? 3206, autorizado Leda. Brasil Valeda, dá pra ir com Valeda. Ter uma melhor coordenação e para o senhor aproveitar melhor os toques arremetidos, seria um outro horário, seria mais ideal, tá ok? Olhinha 255, Juliette, portão 9. 109. Olhinha 204, autorizado voo local, 1.500 pés. Você vai falar agendar 10 em, com curva em coordenação com a torre para o circuito de tráfego. 0134 no transponder, controle o torre altera 118, décima 95. Voo 962 descendo para 150, voo à tarde. Para 962 da tarde, via Mari, definitivamente a 120. 120 via Mari. Pode voar direto Duna? Autorizado SAP. SAP, obrigado. É o Fox, confirma as coisas que cruza. Tem as coisas que cruza. Cruzamento do eixo 910, Serra Golfo Nelson. Tapa Romeu, Serra Golfo Nelson. Confirma somente posicional, número 7? Afirmativo, pouso legal. Tapa Romeu, Serra Golfo Nelson, está avistado. Dependente atualizado de base quando possível. Reporta Nacional, número 7 para pouso. Reporta Nacional, número 7 para pouso, Serra Golfo Nelson. Da Xterra, mantendo 1.500 pés, reporte Paris. Táxi. Reporta táxi. Lista da Xterra, controle. Sim. Tem 1.500 pés, reporte Paris. Fox Lima ainda controle. Até o ponto de espera na hotel. No ponto de espera chame a torre 1-1895. Sua autorização agora, o controle autorizou inicialmente o procedimento de instrumento. Decolar a da 110 com curva à esquerda. O perfil de saída MOMO. E autorizado, o nível autorizado será 1050. Correto, limpo 04, na altura chama 2. Bom voo. Solo tomador ao voo 1790. Informação de uma atualização de... Lima confere, autorizado Recife, nível 370. Decola da 10 com curva à esquerda, no sentido de saída Pucajamo Caju. Após Caju, segue conforme rota do plano. 5571 no transponder, controle opera 119.8. Autorizado Recife, 370, decola da 10 com curva à esquerda. Pucajamo Caju, aciona 5571. Direita via Índia, no ponto de espera, torre 1-1895, Kenigal 1-0, no 3, no 5-5-6. Direita Índia, 1895, 1013, 5-5-6. Juno 91 no CM Centro Recife, na frequência 1251, alternativa 3325. Então é Recife 251, 3325, tá 3191, com boa tarde. Essa identificação via Mari, deixa o 060. Mari 060. Tio Azul 402. Olimpo 04, agora para todos os meus filmes de alto 09 em cima da colagem na cabeceira do 0. Obrigado, Silvio Batistão, reposto pela batalha de algum campo. Boa, 962, eu separo 2006, o ajuste padrão, autorizado e LSX, eu reposto localizador. 2003, chamaram um localizador, 962. Olimpo 04, autorizado o cruzamento após de reporta na Delta e tal. Na alfa, repassar isso para Juliette. Obrigado, Juliette. 1156, colado ao 52. Chama controle, 1198. 198, bom dia, 1956. Controle Salvador, é o voo 1556. Passa 2000, Dael. Voo 1556, contato radar 1360, via Dael. 360, Dael, 1556. Para controle? Atende o jet, tango de lua, sem identificação. Meu hotel Yankee, bom dia, prossiga. Meu hotel Yankee, que é o site do hotel Yankee, que é o site do hotel Yankee. Hotel 070. Axé, aciona 0146 no transponder, controle 1198. Aciona 0146, controle 118. Prolo, Salvador, gol 1790, passamos na remota 11 por estéreo armamento. Autorizado, no 790, reporta tarde. O meu é o Yankee, Coteja, a cópia. Em modo de responde para 0145, reposto no através de Vera Cruz. O meu é o Yankee, copia a autorização novamente. Tango Romeu, então entra na base, se aproxima. Romeu tem antes o Salmo 1 do Zona 1, que era cotejamento. Foi cotejado. Romeu tem antes, apenas confirmando, segurado pelo corredor no meu país. Corredor, 10, Gente, eu autorizado o táxi. Na bata, reporta na interseção para ingresso. Romeu também. Quanto o senhor se possível, quanto o senhor me mensagem, está no 0? Rodado. Rodar a fila. 4082, desça para 2010, ajuste padrão, está autorizado em LSXT, aponte o localizador. 2013, reportar o localizador, azul 4082. Patango Romeu Tayhante, mantenha o ponto de terra. Bora 962, estabilizou? Estabilizou. Emissor, na frequência 1-9-9-5. Ah, surge agora 118-05, é isso? 18-9-5. Ah, 18-9-5, é. Estado, livre pouso, pistão no 7, lento, 130 graus, 109. Fica na terra. Partilho a sua identificação. Pelo 962, salvo o trânsito, próximo a pista 17. Autorizado o pouso na pista 10, vento 130 graus, 89. E livre de pouso 190. Talvez eu ainda possa estar mudando o web. Passa nível 960, voo no 556. Voo 556, agora com o C35 na frequência 1251, alternativa 3325. 251-3325 no 556, Vanessa. Lima, Silvio, copia o controle. Você pode para modificação de regra. Motor de Salvador, muito bom dia. Esse é o Papa Romeu Bravo CH. Papa Romeu Bravo CH, prossiga. Aqui CH, ainda brinca para CH, ainda brinca sobre o voltar. Agora eles estão fazendo o caminho até o final da barra. Está atrás com 5-4-5 com 5 acordos. Eu posso no final da barra mantendo 510, o Bravo CH. Vai recordar, gente, para esse CH. Yankee, atenta a possível esteira de turbulência, luz de decolagem, sistema 7. Vento, 1,40 graus, 1,09. Sim, vai para baixo, rodada aí. Olimpo 04, alinha e mantém, cabeceira no 0. Alinha e mantém, cabeceira no 0. Sol 01, nível direita, chama solo 1201. Direita 201, chama 9. Black Tango do Rui Duna na presente, deixa o para 4 mil 6. Duna, 4 mil 6. 04, livre decolagem 1-0, vento 140 graus 1-0, né? Então vamos ao teu Yankee, decolado 01, chama controle 119, décima 8. 01, 119, graças ao contra mais. Salvador, bom dia, azul 402, LS, seu estado? Do 4082. Reporta baixada travada no marcador externo, informa o tráfego iniciando rolagem na cabeceira 1-0. Chamarão, 4082. Economia, a sua identificação via Mari, deixa o 050. Via 32, economia, 50. Canal 832. Canal 4082. Azul 4082, avistado, livre pulso. Canal 0, vento, 140 graus, 99. Rio Cruz 110, 4082. Decolou o terceiro da moda. 04, está em contato com o radar, com o baú 050 no sair da moda. 050 no sair da moda, olhamos. Olimpo 04 irá fazer o LS cumprido. LS cumprido. Qual é a nação com vocês? Dá uma ideal de descida, Lima Tilo Zulu. Lima Tilo Zulu deixa para 4 mil pés, posse modificação. 4 mil modificação. O Olimpo 04 vai ligar o LS? Então, esse é. Qual é a nação de vocês que for necessário? Manter 050 inicialmente, está pro Timoma, aguardando o terceiro acesso. Ok, está alcançando agora 050, atingindo, e é pro Timoma, aguardando o terceiro acesso. Muito bom dia, azul 4082. 0050 graus, 109. Para o controle? O Bravo Serra Serra está no Vestar Colomar, notificação que é emitida no Jarruí, diretamente no Jarruí. Você pode visar o Condel Rio, o Bravo Serra Serra? Bravo Serra Serra, porque eu tenho um tráfego no corredor, acho que tem um lateral no meu pé. O Romeu Atenha, como se tem um tráfego próximo à sala da barra, mas tem 510. Obrigado. desça para 3.000 pés. Entre eles, lá está o grupo 4.000 pés. Informação em curso agora é a Lima, está pronto para cópia? Pronto para cópia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva à direita, prefeito de saída da El, após voo Aleta, após voo Irume, onde intercepta o P9857, segue conforme rota. 5001 no transponder, controle opera 119-18. Autorizado 360, seda da El, seda Irume. Após que eu tenho 9857, o transponder 5001, controle 119, decimal 8. Lembrando a decolagem da pista no 0 com curva direita, Rochinera 6213. Correto, 6213, a porta pronta no portão 3. O portão era pronto, Rochinera 6213, correto? Olimpo 04 vai voar Simbra, posso iniciar na obra Simbra no 050. Prova de Simbra, reportará dando ordem Simbra no 050. É o TIA que eu controlo? É o TIA. Qual é o seu chamado de pouso? 1524. 1524 copiado sem frequência ali. Certo. Observe o seu controle. Leste Tango Zulu desça para 2.000 pés. Ajuste padrão, autorizado ele detector, posto estabilizado. Leste da Tango Zulu. O Bravo Serra é posto para decolar. Autorizado, reporte rotatório, ótica Golf Kilo. Passará a rotatória. Coordenação.

Ativo, matando 050, polícia. Estamos chegando, aguardando as informações de horário. azul 4076 solicita pro ADTAP para estar uma formação. Pro ADTAP azul 4076. É, TAP, graças, né? Sobrando 9, né? Pega, Tangulo. Próximo a confila, contato João com tráfego 910. Pode adequar como número 2 para o pouso na 7. É, então nós estamos sentindo positivo, a linha como número 2, agora é uma autorização de pouso. Só o tráfego já está sendo duro, né, Lanzar? Se possível, agiliza. Agiliza. Som. Ok, decoração para sequenciamento, curva direita para a 300. Direita 300, Lins. Intercepta o pouso no 44, segue conforme rota. 5025 no transponder, controle 1, 19, decimal 8. Segundo 44, fala da mulher, direita, segunda da EL, letra de 10. 5025 no transponder, 19,8, controle para o 6254. Correto, 6254, reporta pronto no gate 9. Vai chamar. Só E3, 2, 1, 6. E3, 2, 1, 6, continua a aproximação, o número do sistema livre, que é legal, no 0, 1, 2. Enter. Posso não fique, 9 estado, livre pouso, pistão no 7, levantou o número 0 graus, 9, 9. Posso conseguir, 3, 6. Oxenero, 6, 2, 1, 6, ponto de espera, da 1, 0, pronto. Cliente, Oxenero, 6, 2, 1, 3, mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera do 1-0, Oxenero 62, mais 3. Vou dar uma pergunta para vocês em instrumento. Se você, ou se tiver o situação do tráfego melhorar, a gente permanece com o tráfego visual. Bom, Juliette, estamos no 1, solo 19, linha direita, chama solo 201. Atenção, validador. 4463, mais confere. É autorizado nível 1, 80, copia. Afirmo. Estou autorizado. Autorizado, IEL, nível 1, 80. Decola da 10 com curva à direita no perfil de saída coral. Via Golf 677. Após segue conforme rota do plano. 5004 no transponder, controle 119, decimal 8. Autorizado de 1870 para IEL, conforme rota, curva direita, saída coral, Golf 677. Transponder 5004, 119,8 a 50. Brasil 402. Segue o ponto, 602. Salvador Lima, Quilo Zulu, está na rotatória, extensão de ponto é 10. Lima, Quilo Zulu, continua a aproximação, reporta final de 3 milhas de nave de Foda Rimar. Positivo, reportado. 5-1-0-2. Passou 1-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1- 04, destinado ao procedimento, na torre 198, decimal 9. 295, por exemplo. Eu, se não tenho a condição da velocidade, não consigo manter até o procedimento no céu, só de 145. Confirme a 145, eu nem entendi, senhor. Sim, possibilidade de manter a velocidade atual até o próximo pouso, capixeira no 7? Afirmativa, a intenção de pouso é 1-0. Lima Kilo Zulu confirma 1-0 a intenção de pouso? Positivo. Tá, o Lima Kilo Zulu, continua a aproximação, aguardando para girar a base. Legal, 1-0, 1-2. Positivo, vai para girar a base. 0-0, 1-0. No meio, achando a identificação. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita no perfil de saída da El Leda Motiva, onde intercepta pêndulo 1-0, Piraí 1 baixo pêndulo 4-4 até Pagog. 5033 no transponder, controle 1-1-9-8, aguardo para o cotejamento 2067. Então, 32 no meio, escuta. Você escuta, tá? 32 no meio, lembra? Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 32 no meio. César, 1-0-1-2, autorizado e eleito, com acesso a estimação. Resposta emitida, se possível, permanece a suposição visual. 1-0-4. É, ingresso no pátio. 0033 ao transponder, 198 ao controle, 2067 para gol. 2067 após um baixo de voo 2044 até Pagog. Um baixo é 2044 para Pagog, o 067. Correto, reporta pronto no portão 10. Então, ah, obrigado. Então, agora do tráfego. Gente, 04, agora a transição para o daquele chile, lá que rolamos na 0. Afirmativo, Lilo está permitido ali. O Lima aqui no Zulu, na sala 24, livre à direita, chama a sala 1-2-1-1. Inicialmente, parte 3, inicialmente. Curva à direita, 1.500 pés. Você precisa ter o curva à esquerda, inicialmente?